5217. I have J formation. Coordinate center. This 5217, fly direct to Bon, succession. In report ready for descent. Radar contact. Roger, flying now. Bon, succession. I call you for descent. This 5217. Engine November Alpha, chame torre em 1185. Engine November Alpha, chame a torre na frequência 1185. Ocean 6225, call now, receive 1260, if enabled 128.8. 260. Alfa, reporte na vertical da rotatória, confirme intenções. Engenho 9 grau, Alfa, reportará através da rotatória, intenção Salvador, para pouso no 7. Ok, ciente, pouso no 7, reporte vertical da rotatória. Reportará vertical da rotatória, engenho 9 grau. Alô, Salvador, é o Golf Uniforme, Golf. Prossiga. É o Golf Uniforme, Golf. Na posição 8 do pátio 3 para reboque até a ponte número 6 do pátio 1. P1895-6311. 295, um bom dia, obrigado. Bom dia. Golf no reboque até a saída do pátio 3, guardando instruções e mantendo a escuta. Copa com você, o plano 3663, Guarulhos, pronto para a cópia. São 3663, instante cópia, informação em curso, Juliette. Gente, 3663. O Rita Maikebeck poderia confirmar o horário do plano para Cairo Lourenço? Pista 1-7. Gente, ele chegar com a instante. Sim, o Nove Bravo vai reportar através da rotatória. Nossa escuta, 3663. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 1-0, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, onde intercepta para Zulu 1-6, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle opera em 1-2-0, décima 8 e o transponder 5-0-5-2. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, curva direita, saída da EL, transição Bridge, transição Leda, após voo Bridge, após Upper Zulu 1-6, Belo Horizonte, DCT Trive, controle 1208, 5052, o transponder 3663 da TAM. 3663, procedimento correto, chama pronto se estiver funcionando. Afirmativo, obrigado. Ô, Sol, pode entrar em contato para alguém, mover o finger aqui na posição 4, Tota 3304, já entrei em contato com a empresa, mas não adiantou. Gente! 1-9-2-3. Prossiga 1-9-2-3. Aprovado para ataque. Nós temos 181 a bordo. Autonomia 6 horas e 45. Alterando Galeão. Está autorizado táxi via Pátio Índia, ponto esperando no 0, chamar a torre 1-1-8-9-5. O ajuste de altímetro no 0, no meio, vovô. Você é a Lima 7, é possível esperando o Airbus que pousa pistão no zero, após ser livre da colagem no 7, vento no 00 grau, 08 nós. Cadê aqui? Salvador, bom dia, vou. ele puxa o 605 no 5. 3663, a Infurero já está ciente do, da retirada do finger. Chanel 6311, solo 06, direito no 219. 6311, bom dia. Bom dia, solo, ou Chanel 6311, livrou. 6311, muito bom dia, prosseguirá o táxi de Alfa, reportando 11 da Juliette. Alfa, vai portando 11 da Juliette, tirar. Solo, Salvador, 3304, portão 4, pushback e acionamento. 3304, aguarde pushback e acionamento. Aguardando, 3304. Meu Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil ar, boa. Kilo Serra Lima, suba ao nível 160, mantendo o perfil da feira boa, vigilante. Lima. Tomara que a VS poderia confirmar pessoas a bordo. 04 a bordo, acionamento de táxi, torre 118, 3195, assistindo 0 no meio. Lutão 3304, posição 04, está autorizado se tiver acionamento, é um pronto táxi. Ground position at 6312, position number 10, position start. Solo, gol no 605. Prossigam no 605. Para pushback acionamento. Ciente, aguarde pushback acionamento no 605. 6312, wait to push in the taxi. E é 311 da Ucha, está autorizando ingressar na Juliette, posição 1-1. Obrigado, Charles. Golf Uniforme, Golf para a posição 03, mantenha a posição na saída do bate 3, aguarda as instruções. 3304, aguarda. Ah, ok, Golf Uniforme, Golf, mantendo a posição. 3304, está autorizado se tiver acionamento, chama um pronto táxi. Autorizado por acionamento, chama táxi, 3304, já. Pronto, capiteiro 10, bom 923. Bom 923, livre da colagem 10, vento no 20 graus, 08 mais. Livre da colagem 10, bom 923. Dia November Alpha, solo 09, backtrack, reporte livrando. Bom Salvador, Chanel 6312. Siga 6312. Pushback acionamento, senhora. Ciente, o 6312. Fique atento, a aeronave que vai entrar à sua esquerda na posição 1-1 após. Está autorizado para pushback acionamento, chama no pronto táxi. Ok, após o colega que vai entrar na 1-1, está autorizado para pushback acionamento. Vitor, ainda Juliette, pronto, cópia. Para, desça para 2.000 pés, o ajuste é 1-0 no meio, reporte estabilizado na LS. Ok, descendo para 2016, pode estar estabilizado na LS, na 3.32. Vitor, Serra Lima, confirme a proideal para destino. É, um momento. Cato, bom dia. Bom dia. 66. 2, confirme. 266. Eu siga direto destino, Kilo Serra Lima. Lima. Salvador, bom dia, Gol 923, na subida da El, Leda, passa 1500. Subiu, mantenha, nível 360, saída da El, vigilância, Gol 923. 360, Gol 923. Solo Salvador, o TAM 3304 estacionado, 180 a bordo, 3:40, alterna Campinas para o táxi. 3304 está autorizado o táxi via Índia, ponto de espera, dono 0, chamada torre 11895, ajuste no 0, no meio, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1895, torre com 1016, 3304, um bom dia, módulo 20. Golf Uniforme Golf está autorizado para seguir o reboque até a posição 03, reportando ao término. Golf, uniforme, Golf, no reboque, reportará no término, mantendo a escuta. 5217, request over. Descend 2000 feet, QNH 1016 to 5217, report on localized course. 2000 feet, 1016, I call you localized course, 5217. Trip 5217, request flying heading pillow position. Fly clear to pillow position. Flying heading pillow position, thank 5217. 1127, alternating Salvador 3 hours. Ocean 6312, approve the taxi. Until I'm being gate 06. I didn't copy the Ocean Air 6312. Can 6312. 6312, approve the taxi until I'm being gate 06. VM 06, 6312. Sobre a pista, 3304. Atenção 3304, ali mantém 10. Ali mantém 10, 3304. Controle Salvador, opere 120 décima 8 e o transponder 0160. Gente, vai confirmar com a torre, então acionamento táxi, torre 11895, ajuste no 0 no 6. Confirme que chamou o Saulo. É o Gol 9605, seria uma previsão? O 9605, informa que tem uma aeronave rebocando para a posição 03 do Pátio 1 e logo após um Airbus da Avenida com a duração retaguarda após ser autorizado para estiver acionamento. Aguardando o 9605. Controlo 3663, é número 2. Juliette, box 9, para a cota. 6312, o Golf Uniforme Golf, informe o motorista do reboque. Meia 312, após o Gol ingressar na posição 06, está autorizado para seguir o táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera do 0, chamada torre 1895. After Gol, proceeding to gate number 6, request to proceed taxi by India to holding position 10, that point 1895631. Solo Salvador, bom dia, 3259, informação Juliette para a cota Curitiba. 3259, informação Juliette, agora de copo. Guardando, poderia confirmar a saída? Ah, Borelê. Não confiei, 3663. 3663 está autorizado, se tiver que ser no meio, chama o táxi. Sim, 3663. junto a nós. Iniciou 3304. Do termo de reboque. Gente, Golf Uniforme Golf. Botão 3259, está pronto, cópia? Copia, 3259. Estou autorizado em Curitiba, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída A, bora, elefa, via, depois o voo 21, após Sorocaba, após conforme rota. Controle, opera em 120, décima 8, e o transponder 5053. Curitiba 360, via para o 21, Sorocaba, Peralta 310, até Orana, direto de destino, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, 20.8 ao controle, 5053, transforma 3289. 359, procedimento correto, chama pronto para o Tiveco Sanamento. No meio 05, sou autorizado para o Tiveco Sanamento, chama pronto para o táxi. Chamará para o táxi no meio 05. Salvador, bom dia, GNM 332, está fazendo localizador? Bom dia, GNM 632, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas, 10. Atrás final de 5 milhas, 332. Motion M6312, holding point runway 10, immediate takeoff. Roger, Ocean S6312, clear to line up and take off immediately, wind 110 degrees, 09 knots. Clear to take off immediately, runway 10631. 304. Sistema estabilizado, XM 332. Gente, o vento para SEC 110 graus, 09 nós, aguarde pista livre, XM 332, cheque trem. Baixar travado. XM 332, livre pouso no zero, vento no 10 graus, 09 nós. Livre pouso, 6332. Oceanet 6312, airborne at 19, call 120.80. 120.86312, bye. Bye. Oceanet 6312, leaving now 900 feet, climbing flight level 350. Leave and glide to flight level 350, Oceanet 6312. 350, 6312. Passing 100. Na Galeão. O TAM 3663 está autorizado, táxi até o través do portão 612, aguarda instruções. Está através do 612, aguarda 3663. Point 95, 17. A próxima autorização de autorização. 6311 está autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, decola no 0, curva direita. Saída da El Leda Bridge, Léo Pesolo 16. Após o horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle opera em 120, décima 8 e o transponder 5067. 360 autorizado para Guarulhos, vamos lá. Saída da El Leda Bridge, vamos a Pesolo 16, pelo horizonte, conforme rota. Saída 10, curva direita. 1208 é o controle, 5067 é o transponder. 6311, no acontecimento correto, chama pronto para o feedback funcionamento. Vai chamar, obrigado, senhora. Olá, Salvador, bom dia, UFS 6729, 360 Guarulhos, 5 da GNR 4. 6729, informação em curso Juliette, aguarde cópia. Aguardando cópia. Então, 3663, fique atento ao Boeing da Gol, retorno pushback, com cautela está autorizado prosseguir o taxi via Pátio Uno, Índia, ponto esperando no zero, chamar a torre em 18195, ajuste no 06. Via Pátio, Índia, ponto de espera 11895, TAN 3663, tenha um bom dia. Igualmente, TAN. O web6729, pronto, cópia. Via, pronto, dia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da Elida Bridge, onde intercepta após o 16, após Belo Horizonte, após Trive, BH, após Trive, após conforme outra. Controle APR 120, decimal 8, e o transponder 5064. Autorizado conforme 360 para Guarulhos, decolada 10, terceira direita da Elida Bridge, após o 16, para bater o Zulu, Trive, conforme. 208 no controle, no transponder 5064, Rogério 6729, posição 2. 6729, condicionamento correto, chama para um pushback, saneamento. Chama para o nosso neto, condicionamento 6729. Solo 1605 para o táxi, com 176 a bordo, com 1540, alterna a cabine. 1605, está autorizado o táxi, via Pátio Uno, Índia, ponto de paradão no zero, chame torre 118.95. O ajuste é altímetro no zero, no meia, bom voo. Utilizado Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, 102.5.3. Samotor, bom dia, Xenem 332. O Xenem 332 está autorizado, táxi via Alfa, volta no Anza Juliette. Volta no Anza Juliette, 32. Tomé, Quebec, ajuste no 06, autorizado o táxi, reporte ingresso no 7. O Sané 6332 está autorizado a ingressar na Juliette, posição 10. Juliette para o 10, 6332. Bom dia, o TAN 3663 está no ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, TAN 3663, a linha mantém, pista 10. A linha mantém, 10, 3663. Quebec, só confirma o transponder acionado. Ok, ok, Vitor, Mike, Quebec. 35217, the ground at 24, call 121, decimal 9. Calling 121, decimal 9, good day. Bye. 3663, a linha livre da colagem no 0, vento no 20 graus, 099. A linha decola 10, TAN 3663. 217, no prove the test via Alpha GS. Correction, Alpha Q 813, gate 05. Alpha Kilo Gate, confirmamento, gate 05. 813, trip 5217. 813, 813, roger. Quebeca linda, colando 7, vento no 20 graus, 089. 1 to 545, it's unable to 685. 125, 12685. Goodbye. Bye. Juliette, assim que ouvi Tomé Quebec iniciar a rolagem, eu lhe mantenho. 3663, decolou os 2 meses, chamei o controle 1208. 0208, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Brito. Trulli, bom dia, tá 3663. Passa 1700. A 3663, submantenho 340, saída da Elvis Nassau. É o 340, obrigado, 3663. Comandou, bom dia, passou no 4. Passou no 4. Contato passando 4 minutos após a função Conde, voe Bons para ingressar na chegada. Voa Bons, passou no 4. Gente, poderia informar a rádio dela, saída? Vou fazer um wish com o X-Fox, poderia confirmar a radial de saída? Então está autorizado a Anápolis, nível de voo 240, decolada 17, curva direita na saída Arbor, após a Fina, após Formosa, após conforme rota. O controle da PERI 120, décima 8 e o transponder 5042. Vitorino Juliette, ali mantém. Elétrico, voo 1982. Torre 1895, voo 1982. Obrigado, também. Caso chamar a torre em 1-1895, ajuste no 0 no meio. 82. 1982. Continue a aproximação, aguarde pista livre. 82. O Vitor Mike-Abeck só confirmando, tá acionando acionado 0161? Afirmativo, 0161 acionado. Gente, Vitor Mike-Abeck decolou aos 28, aguarde transferência. Aguardando, Quebec. Vou no 605, livre decolagem, no 0, vento 120 graus, 08, nós. Autorizado decolagem, no 605, no 0. Desça para o nível 040, corrigindo 2314, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. Confirme quem chamou a torre anteriormente. Prossiga, Vitor Mike Abeck. Vento 1-1-0 grau 07, nós. Aqui controle, Salvador, prossiga. Decolado, curvando à direita para o ingresso no corredor C, na sua escuta, Quebec. Eco Foxtrot, livre acionar chame táxi. Da Barra. Fortaleza, mandou da Barra, Quebec. Solo Salvador, 03859, puxa acionamento para 09. 0. Vitor Mike Quebec, negativo, mantendo no mil pés. Se desejar, pode prosseguir direto ao no mil pés. Fica muito baixo, já, entrar pelos corredores mesmo. Está seguindo, mantendo mil, Vitor Mike Quebec. Patrulha, muito bom dia, gol 1605. 1605, 360, saída da El Vigilância. 36, Israel, voo 9605. Vitor Mike Quebec, acione com o transponder 04.